minha vida do tempo que eu era moço, de uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso. Fui buscar uma boiada, isto foi no mês de agosto. Meu patrão foi embarcado pra linha Sorocabana. Capataz da comitiva era o Juca Flor da Fama. Foi tratado pra trazer uma boiada cuiabana. Eu saí do Alambari na minha besta ruana, só depois de 30 dias que cheguei-me aqui da Uana. Lá fiquei namorado de uma mar da baiana. No baio foi João Negrão, no Turdinho Severino, Zé Garcia no Alazão, no Pampa foi Catarina. A madrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino. Na volta de Campo Grande, no cassino fui entrando. Uma linda paraguaia na mesa tava jogando. Botei a mão na gibeira, dinheiro tava sobrando. Ela mandou me dizer pra mim que fosse chegando. Eu virei e disse pra ela: vá bebendo, eu vou pagando. Eu joguei de partida, meu dinheiro foi andando. A lua foi se escondendo, vinha rompendo a minha, e aquela morena bonita, trigueira, cor de romance, aluçando me pedia: negro, si me quieres, llévame contigo, que te daré toda mi alma, todo mi cariño y todo mi amor. E os boiadeiros no rancho estavam prontos pra partida. Numa roseira cheirosa os passarinhos cantavam, e a minha besta ruana parece que adivinhava que eu sozinho não partia, meu amor me acompanhava. De Campo Grande parti com a boiada cuiabana. Meu amor veio na anca da minha besta ruana. Hoje eu tenho quem me alegre na minha véia chocana.